Eco 97 está autorizado o ingresso no parque? Consegue agilizar? Positivo. Tá livre então, até o meio. Agilizando até o meio. Pátio principal, Índia e Alfa, ponte de trator 118.95, voltímetro no 012, bom voo e bom dia, Tantarino 71. Pátio principal, Índia e Alfa, General 9970, sendo identificação, voe direto Duna, desça para 2000 pés, QNH 012. Salvador, bom dia, 4040 da assistente da EFA, 340 para Confins da Transporte. Bom dia, 4040, Confins nível 340 está autorizado, via Zulu no 0 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge após intercepto Zulu no 6 até Panin e após conforme rota. Decolota 10, curva direita após decolagem na subida da EL, após Leda, depois direto Bridge. Aciona 5143, controle 1, 19, 18. poderia confirmar o transporte novamente? 5143. Azul 4040 para Confins 340 para a pista 10, a nossa série será da El, Leda, Boa Bride, 70 anos de Lu, 16, Pânico, primeira aerolínea será a Zulu 90, pode, será o 543, o nosso controle de saída 1190. Bora, 4040, são dois, chame pronto para o chuveco acionamento. Marana 24040. Manaus Campinas, nível 340 está autorizado, via Pesolo 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pesolo 6, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota, decolada 10, com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5142, controle 119, decimal 8. Bom dia, tá 3153, autoridade de chegada Bonf, desça para 4000 pés, que é negão no 0 no 2. 4000 com 1002, desça para 3153. Com 3, chame pronto, azul 409. Fala Salvador, bom dia, Gol 804, gente da Eco, Galeão. Galeão, nível 3620 está autorizado, via Pesolo 10 até ex-MAP, Eco Sierra Mike of Papá, ex-MAP, após conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita após a decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona 5144, controle 119, decimal 8. Linha 0, Pesolo 10 até Smart, decolada 10, curva esquerda da El, Leda, direto frente. Aciona 5144, padrão 19-8. Curva direita após decolagem. Curva direita. Mais boa noite, 04, chame pronto para o chuveco acionamento, portão 4. Decolar, Uno 1, 1, 2, foi 1, 9, decimal 8. 19, 8, obrigado, bom dia. Aciona o transponder 5152, controle 119, decimal 8. Da transmissão, o cotejamento corrigindo o Gol 642, não havia chileiro de equipamento, que a transmissão foi muito baixa, como clareza 2. Bom, a retória ouvia pelo 58 no portão 1, não chame pronto, deixa o acionamento, Gol 642. Comando total 9990, bom dia, informação Eco. Comando total 9990, certificação, autoridade delegada Mari, ele contará 2409, número 3 na aproximação. Desce para quanto, total 9990? Para o nível 050. Primeiro descer para 050, redução para 240 nós, afirmativo? Afirmativo. Acionesa 3. Paulo Salvador, muito bom dia, 103890, autorização Recife, nível 330, sente da Eco, pátio 3. Federal 9970, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. Para Recife, só um minuto, por favor. Aguarda, 3890. Escuta para a siga 3890. 390 Recife, nível 3, no, correção 330, nível está autorizado, via Peruísque 58. Decolada 10, com curva esquerda na subida Pouca Transição Caju. Aciona 5140, controle 119.8. Autorizada Recife 330, via Peruísque 58. Decolada 10, com curva esquerda, saída Pouca Transição Caju. Aciona 5140, controle 119.8, da 3, 890. Aeta no pátio 3, chame pronto, pushback acionamento, 3890. Chamará 3290. Então 3153, desça para 2 no pé, esquina Gama 012, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. Autorizado, descida para 2 no pé, nível 2 vai se reportar a estabilidade, está na 3173. Total 9910, desça para 3 mil pés, que é Gama 012, redução para 2109. Para 3012, 210 nós, total 9910. Total 9910, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010. Seu limite é magnética 090 de Simbra. Máximo esquerda 010, limite 090 de Simbra, total 9910. localizado na localizadora, geral 9970. Geral 9970, complexo sinal, chame torre 1895. 1895. TAM 3171, chame centro Recife 1251 e alterne 13395. 1251, alterne. Bom dia, federal, vento 050 graus, 629, posto autorizado, pista 10. Ciente, autorizado, pista 10, 9970. Total 9910, redução para 1909. 1909, total 9910. Na 3153, da presente foi Duna, reporte estabilizado. Bora, Duna, Duna é estabilizado, na 3153. Galeão, nível 360, está autorizado, via Pesolo no 0 até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo, decolada 10, com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5145, controle 119, decima 8. Autoridade então 360 para o Galeão, via uniforme de Luno 0 até SMAP, após conforme o plano, controle da 10 para a direita, da El, Leda, Brinde, 1455, responde a 19-8. Correto, China 6211, portão 8, chame pronto, pushback. China 6211, no 8, chame pronto, pushback. Maravilha. Salvador, bom dia, Gol 607. 607 Guarulhos, copiou 36. Prossiga. Volume 607 Guarulhos 360 está autorizado, via Pesolo no 0 até Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge após intercepto Pesolo no 6. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5154, controle 119, decimal 8. Aprovado Guarulhos 360, via ampla do 10 até Brinde, após ampla do 6 até Belo Horizonte, após direto Trive, decola da 10, curva direita, sentido da El, após da El, Leda, após Leda, Brinde, aciona 5154, controle 198. Botão 5, chame pronto, vou no 607. A porta era pronta, 607. Bom, 04 está pronta no portão 4. Livre, vou 04, no 4, chame táxi. Boa tarde. Irá aguardar o número 2 no setor, previsão de mais 2 a 3 minutos, o azul 4069. Gente, para 2000 pés, seguindo a 0012, agora transferência, comunicação total 9910. Para 2000 pés, agora transferência. Atualiza, tem o cilindro 3 e 2, ok? Sim. Estabilizou, tá, 3. Na 3153, complete final, chame torre 1895. 1895, tá, Andres? Agora é o TAM 3153, nacional estabilizado. Federal, libera direito, 121, décimo 9, seu solo, 121. 129, já ligou. Tanto em pista livre, 06049, posto autorizado. Tanto 9910. Ah, estabilizado. Tanto 3153, corrigindo, posto autorizado, pista 10, 06049. Autorizado, posto, tá preso. Pode entrar. Atento ao sinalizador. total 9990, complete final, semi-torre, 1895. Completa 1895, obrigado, total. No localizer. Ele é estabilizando. Total, continua a aproximação, reporta no estado. Por trás. Bom dia, confirme para o Sideral 9970. Já estamos no pátio. Posição 8 do Pátio 3, Federal. 8, obrigado. Solo, bom dia, CNR 6211 na Ponte 8 para a frente. Posição 8, CNR 6211, tá livre, chame táxi. 069, portão 3, tá livre, chame táxi. Tô ciente do gol, mantenha a ponta de espera. Ah, 153, o solo aos 2,5. Direita, alfa, 121 decimal 9. Da zona, tá feito, toma. Presta embaixo, total 9990. Total 9910, vento 030 graus, 04 nós, ajuste 1012, o tanto tá livrando, tem livre pouso. É de pouso 9910. São Salvador é o tanto, vem. Beleza, 353, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportar antes da Juliette, tá certo. Só, salve, guarde, número 642, será agora o número 3 no setor, previsando em mais 5 minutos. Após 27, 27 no final, Lima 3. Após 27, Lima 3, 6211 com 139 a bordo, autonomia 3 horas e 45 alternando Galeão, está pronto no tarde. Correção, alternando Guarulhos, pronto no tarde. Parte principal. decimal Índia e Alfa, ponte espera torre 118, decimal 95, altímetro agora 1013, e o Xanami 2111, por gentileza modifica a frequência do controle para 1120, decimal 8, bom voo. Parte principal, Índia e Alfa, ponte espera torre 1895, altímetro agora 1013, controle de saída 20, decimal 8, Xanami 2111. Bom chefe. Táxi 4069 com 120 a bordo, 4 horas e 25, Lanterna Ribeirão. Feita Índia Alfa, com temperatura 118.95, altímetro agora 1013, frequência do controle modifique para 1120, decimal 8, bom voo e bom dia, Azul 4069. Direita Índia Alfa, estou com temperatura 118.95, controle para 1208, obrigado. Quilo até o Pat 3, posição prevista.